Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali da técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Semana Santa, já estamos na Semana Santa. Vai preparando pra você rezar, né? Vê se você paga ao menos um pouquinho dos seus pecados. Você pecou demais, nossa senhora. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleitão vai trazer hoje a música nova de Carreira e Capataz com a participação do Marcos e Belucci. A Faculdade da Música apresenta o grande seresteiro Francisco Petrônio. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje é uma oração muito bonita. Lembre-se, a dica, não é hora de gastar, é hora de segurar os seus gastos pessoais. É, o trem tá feio, né? Sua Excelência o Compositor, hoje nós vamos focalizar um dos maiores compositores de todos os tempos, o grande José Fortuna. Eu começo trazendo aí Cristiano Neves para ficar com você. Eu sou capaz de qualquer absurdo para ganhar seu amor. Não consigo segurar meu coração sonhador. Faço 20 mil loucuras pra ficar com você. Se for preciso, nado de Belém à ilha de Marajó. Na linha do Equador, juro que dou um nó. Eu ganho até a São Silvestre pra ficar com você. Eu subo a Torre Eiffel de cabeça pra baixo. Eu faço um oceano desaguar no riacho. Eu roubo 1000 estrelas lá do céu pra te dar. Posso juntar os territórios de Brasil e Japão. Fazer do Polo Norte um eterno verão. O que preciso for eu sou capaz, pode apostar. De cabeça, corpo e coração, eu me entrego, eu essa paixão, te amar é sentir ter o mundo na palma da mão. O amor decide, é meu juiz. Obedeço a tudo que ele diz. Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz. Faço o sol brilhar até de noite se você me pedir. Em pleno meio-dia faço a lua surgir. Eu viro o mundo pelo avesso pra ficar com você. Eu faço cair neve em Fortaleza, não duvide de mim. O sertão virar Veneza, acredite que sim. Invento qualquer maluquice pra ficar com você. Faço chover milhões de flores pra te agradar. Boto uma escola na avenida pra te homenagear. No ritmo do clima desta louca paixão, um eu te amo bem gigante, escrevo no céu. Coloco a linha do horizonte num carretel. É tanto amor que extravasa a minha imaginação. Cabeça, corpo e coração, eu me entrego, eu vivo essa paixão. Te amar é sentir ter o mundo na palma da mão. O amor decide. juiz. Obedeço a tudo que ele diz. Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz. De cabeça, corpo e coração, eu me entrego, eu vivo essa paixão. Te amar é sentir, ter o mundo na palma da mão. É meu juiz, obedeço a tudo que ele diz. Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz. Cristiano Neves, para ficar com você, para o Francisco de Assis Pinheiro, de Teresina, no Piauí, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Francisco, seja muito bem-vindo, um abração para você. Ed Brito e Samuel, mudar pra quê? Sombra não colar. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Não mude o corte nem pinte os cabelos. Você faz moda sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você. Quero ouvir. E eu tenho. E o quê? E a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar. E a outra pessoa não me apaixonar. É essencial manter a essência, mesmo com arte ou artificial. Não apaga o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Como foi ontem que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Vocês, quero ouvir vocês. E eu tenho. E o quê? E a outra pessoa não me apaixona. Lindas. Morro de medo de você mudar. E a outra pessoa não me apaixonar. Eu tenho medo de você mudar. E a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar. E a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo. Ed Brito e Samuel, mudar pra quê? Pro Bruno Santelli. Ele é o Bruno da dupla Rico e Bruno, lá de Goiânia, e chega pra fazer parte do nosso Facebook. Bruno, seja muito bem-vindo, um abração pra você, viu? Um dos grandes cantores populares do Brasil, Agnaldo Timóteo, uma gravação de 1967. Esse amor que eu não queria. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. acabam minha vida. Pararam de repente e eu não pude evitar, no momento em que os meus olhos encontraram seu olhar, pois fiquei apaixonado sem ter forças pra fugir. Queria rever, pois com ele eu voltaria a chorar, a sofrer. Evitava encontrá-la em meu caminho, pois feliz eu me sentia, mesmo em plena solidão. Mas chegou aquele dia quando a vi na multidão. Fiquei apaixonado sem ter forças pra fugir desse amor que eu não queria reviver, pois com ele eu voltaria a chorar, a sofrer. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Aguinaldo Timóteo, Esse Amor Que Eu Não Queria. Pro meu conterrâneo Célio Humberto Borges, ele mora aqui em Brasília, mas ele é do Coró, meu amigo de longa data, chegando a fazer parte do nosso Facebook. Célio, um abração pra você. Rapaz, a gente mora na mesma cidade, passa um tempão sem ver, né? A gente é uma bobagem, essa correria doida, e não tem tempo nem de visitar os amigos. Ô, trem gostoso, rapaz. Ó, eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa sua festa, providencia tudo na hora do artista, você pode ficar tranquilo que a RBM Música resolve tudo pra você, cuida de tudo, viu? Se precisar de som, ela tem. Se precisar de ingresso, ela manda fazer. A RBM Música é uma empresa com mais de 30 anos de atividade, intermediando shows das maiores estrelas da música brasileira, né? E o negócio da RBM é que ela tem o artista do tamanho do seu orçamento. Se tem um orçamento, tá sobrando dinheiro? Tem. Tá começando, se tem um orçamento menor? Tem também. Ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você leva para sua cidade o show do Tauã Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, o maior bafafá. Fui convidado pro casamento da Rita. Meu Deus, que coisa esquisita, não sei nem por que fui lá. Chegou a noiva com 3 horas de atraso. Ainda chegou criando caso, fazendo tremer o altar. E teve briga bem nos pés de Santo Antônio. Foi um quiprocó medonho, foi aquele bafafá. E teve briga bem nos pés de Santo Antônio. Foi um quiprocó medonho, foi aquele bafafá. Com muito custo o padre fez o casamento. A partir deste momento teve festa no arraiar. Zé da sanfona puxou folha a noite inteira. Do chão levantou poeira, só via a saia rodar. Naquela noite teve frevo, foxtrot, forró, samba e muito shot. Todo mundo foi dançar. Naquela noite teve frevo, foxtrot, forró, samba e muito shot. Todo mundo foi dançar. Porém a Rita, como sempre, aprontadeira, no melhor da gafieira, fez a festa se acabar. Lá no cantinho, debaixo do candeeiro, paquerava o sanfoneiro quando o noivo chegou lá. E teve briga, confusão estava solta. Foi um quiprocó da gota, foi aquele bafafá. E teve briga, confusão estava solta. Foi um quiprocó da gota, foi aquele bafafá. Porém a Rita, como sempre, aprontadeira, no melhor da gafieira, fez a festa se acabar. Lá no cantinho, debaixo do candeeiro, paquerava o sanfoneiro quando o noivo chegou lá. E teve briga, confusão estava solta. Foi um quiprocó da gota, foi aquele bafafá. E teve briga, confusão estava solta. Foi um quiprocó da gota, foi aquele bafafá. Cleiton Aguiar, cantor do Antônio Vitor, o maior bafafá, para Fabiola Barros. Ela é de Porto Nacional, mas mora em Ponte Alta do Tocantins, onde ela curte o nosso programa pela Criativa FM, que é a emissora local. Ô Fabiola, seja muito bem-vinda, você está fazendo parte do nosso Facebook, um grande beijo para você, viu? Um abraço carinhoso a todos os meus amigos, os ouvintes do Tempo da Rádio Nacional, lá em Ponte Alta, no estado do Tocantins. O meu amigo Diego Valadares, com a participação de Pedro Paulo e Matheus, Me Perdoa. Amor, sinto muito a sua falta, me perdoa. Olhando as estrelas, lembrei de nós dois. O que eu fiz de errado, porque você se foi. Ei, ei, olhando as estrelas, eu comecei a chorar. E como pude machucar quem a gente ama? Mas me perdoa, foi loucura, uma falha na vida. Gesto sem pensar, foi da boca pra fora o que eu disse. Falei por falar, na verdade eu quero você na minha vida. Aí eu vou pro boteco, beber e cheiro o caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Boteco, beber e cheiro caneco. Se ela não voltar, essa moda apaixonada comigo, Pedro, Paulo e Matheus. Aô, Boteco! Deixa com a gente, Diego Valadares. Se ela não voltar, a gente vai chorar. Mas me perdoa, foi loucura, uma falha na vida, gesto sem pensar. Foi da boca pra fora o que eu disse, falei por falar. Na verdade eu quero você na minha vida. Aí eu vou pro boteco, beber e cheiro caneco, se ela não voltar. Aí eu vou chorar, aí eu vou chorar. Aí eu vou pro boteco, beber e cheiro caneco, se ela não voltar. Aí eu vou chorar, aí eu vou chorar. Diego Valadares e Pedro Paulo e Matheus, me perdoa. Para o Kleber Nunes de Canoas, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Kleber, um abração para você, seja muito bem-vindo. Sua Excelência, o compositor. Eu fico impressionado com um pouco caso que os cantores tratam, principalmente os famosos, né? Eles não dão a mínima para os compositores, que são os verdadeiros responsáveis pelo seu sucesso. Por exemplo, o Leonardo. Leonardo não compõe nada. Nunca compôs uma música na vida, né? Então ele depende dos compositores. Tem muitos desse jeito, né? Tem muita gente que não compõe, só canta. Mas não dá o devido valor ao compositor. Por isso é que eu criei esse quadro, Sua Excelência, o Compositor. Esse era um fenômeno. Ele deixou mais de 2.000 músicas gravadas. Você sabe o que é 2.000 músicas gravadas? E joias como essa aqui, ó. Chitãozinho e Chororó vão cantar, mas o compositor é o grande José Fortuna, Terra Tombada. Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão. Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha no quarto verde dos cantos, a grande cama vermelha, onde o farto das sementes faz brotar de suas covas o fruto da natureza, cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiando espera confiante que em meu peito você plante a semente do amor. Deitada num berço verde, com a boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede. lá na fonte ao pé da serra. É o seio do sertão, a água, leite da terra, alimenta a plantação. O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor. Depois da flor, a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas, a terra dorme segura, pois nos dará para o ano um novo parto de fartura. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Sua Excelência o compositor José Fortuna, nas vozes de Chitãozinho e Xororó, Terra Tombada, para Fran Rezende, de Iraí de Minas. Ela agora está curtindo o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel e chega para fazer parte do nosso Facebook. Fran, um grande beijo para você, seja muito bem-vindo, um abraço carinhoso para os meus amigos de Iraí de Minas, o pessoal de Estrela do Sul, Monte Carmelo, Patrocínio, Uberlândia, Araguari, Catalão, Três Ranchos, aquela região todinha ali, curtindo o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel. No próximo bloco, Bruno e Marrone, Chico Rei Paraná e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os amigos, os parceiros. Estão chegando aqui mais uma informação. Cleiton, eu tenho duas rádios web que estão transmitindo o seu programa. A Rádio Cidade de Mogi Guaçu e a Rádio Cidade de Itapira. A Rádio Cidade Mogi Guaçu é www.radiomogiguaçu.com.br e a outra é www.radioitapira.com.br. Oferecemos o seu programa em horários alternativos na parte da manhã, tarde e noite. Transmitimos também o Ligação Nacional, Amado Batista, Saúde com Beleza da Márcia Ferreira, Mundo Sertanejo do Diego Valadares e o Forró Brasilis. Parabéns pelo seu trabalho e abraços do diretor José Rinaldi. Zé, um abração para você, um abraço aí para todos os ouvintes da cidade de Mogi Guaçu e da cidade de Itapira, viu? Muito obrigado, você está hospedando aí o nosso programa. Bruno e Marrone, se tiver coragem, joga fora! Pergunta pro seu coração. Não tenta me esconder. E diz que é pra valer. Me faz acreditar que foi em vão. As noites mal dormidas que passei, nas minhas orações. Às vezes quis sorrir pra não chorar, vendo tanta indiferença em seu olhar. Se você não me quer mais, me diz agora. Joga fora todo o amor que eu te dei. E às vezes que chorando eu te olhei e te pedi pra não ir embora. Jogo meu sorriso no chão, meu olhar com tanta emoção, sem ter piedade, joga fora. Joga fora se você não quer mais. Me fala se você for capaz. Se tiver que ser, que seja agora. Diz olhando em meu olhar, sem ter medo, sem chorar. Se tiver coragem, noites não dormidas que passei, nas minhas orações te abençoei. Às vezes que sorri pra não chorar, vendo tanta indiferença em seu olhar. Se você não me quer mais, me diz agora. Joga fora todo o amor que eu te dei, e às vezes chorando eu te olhei e te pedi pra não ir embora. Jogo meu sorriso no chão, meu olhar com tanta emoção, sem ter piedade, joga fora. Joga fora se você não quer mais, e fala se você for capaz. Se tiver que seja agora. Diz olhando em meu olhar, sem ter medo, sem chorar. Se tiver coragem, joga fora. Joga fora todo o amor que eu te dei, e às vezes chorando eu te olhei e te pedi pra não ir embora. Joga o meu sorriso no chão, meu olhar com tanta emoção, sem ter piedade, joga fora. Joga fora se você não quer mais, me fala se você for capaz. Bruno Marrone, se tiver coragem, joga fora, para Jussiara Marques. Ela é de Brasília e agora chega para fazer parte do nosso Facebook. Jussiara, um beijão para você, seja muito bem-vinda. O Chico Rei canta lá do céu, Paraná aqui da terra, foi pra não chorar. Eu te amo tanto, mas tô indo embora. Esse meu adeus é da boca pra fora. Minha vida inteira sempre vou te amar. Deus, eu tô com medo de me machucar. Suas digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar. E desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi. Pediu pra ficar. Suas digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar. E desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar. E esse coração pediu pra ficar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar.

Cleiton Aguiar apresenta Eliane e Samuel. No próximo bloco, a dica de hoje é hora de segurar os gastos pessoais. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, o Brasil, não preciso falar, não é novidade para ninguém, está passando por uma crise sem precedentes. Nunca antes na história deste país, como um cidadão gostava de falar por aí, o Brasil chegou nesse ponto. Porque outro dia eu estava brincando com um amigo meu que é bilionário, e ele me disse: Cleiton, hoje as nossas empresas não têm um centavo no caixa. Porque o povo parou de pagar, um não paga o outro não paga um, e vai aquela bola de neve, né? E eu ainda brinquei com ele: rapaz, você não sabe a alegria que eu tenho, porque eu nasci pobre, me orei de vida, mas não sou lá essas coisas também não, né? Agora você não, você é um bilionário, quando você fala pra mim que você tá sem dinheiro, eu fico feliz demais de saber que você veio fazer companhia pra nós aqui embaixo. Aí eu perguntei pra ele: você que é um homem que a vida inteira soube transformar, tudo que você tocou virou ouro, qual é o conselho que você daria? Se eu tivesse agora, se eu ganhasse na loteria, ou se eu recebesse uma herança, se eu fizesse um bom negócio, recebesse um dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Ele falou: não faz nada, fica quietinho, e gaste apenas o essencial. Isso serve para todo mundo, né? A hora está difícil porque eu mesmo estou enfrentando uma dificuldade, não de trabalhar, que eu trabalho muito, mas os meus clientes, que são clientes de 20, 30 anos, estão tendo dificuldade de me pagar porque eles estão tendo dificuldade de receber. Então, nessa hora, a gente tem que ter inteligência. Eu não vou apertar um camarada que é meu cliente há 20 anos, 10 anos, não. Eu sei que ele é um sujeito bom de pagar, não está pagando é porque não tem. Ao invés de eu ficar enchendo o saco dele ligando todo dia, eu não ligo. O dia que tiver, paga. É assim que funciona. Agora, os meus credores, que graças a Deus são poucos, eu ligo e só segura aí que assim que eu receber, eu pago, assim que tem que funcionar. Mas a hora, principalmente para as mulheres que gostam de gastar, né? Mulher gosta de gastar. Mulher tem 100 par de sapato, abre a porta do guarda-roupa e fala: eu tô sem sapato. A hora agora é de segurar. Segura, se você tem um dinheirinho, segura. Se você não tem, trabalhe mais, pague as suas contas, e se você tem dívida em cartão, cheque especial, procure o banco, proponha uma negociação para você tirar um empréstimo pessoal, que você vai cair de um juro de 12, 14% para um juro de 4, 4,5%, vai reduzir muito o que você está devendo para você conseguir pagar, viu? A época agora é de segurar os gastos pessoais e negociar as dívidas. O Brasil está vivendo uma convulsão social muito perto de uma guerra civil. Porque nós descobrimos uma coisa que a gente sabia, mas a gente não sabia que era tanto. É a quantidade de ladrão que tem na política. E o Caju e Castanha tiveram a felicidade de lançar uma música agora, antes dessa confusão. Caju e Castanha, só tem ladrão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. No nosso oceano só navega tubarão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. Pra onde eu me viro tem nego metendo a mão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. No nosso oceano só navega tubarão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. Pra onde eu me viro tem nego metendo a mão. No coletivo, no metrô, no mercadinho, no banco, no armarinho, na loja do Salomão. No shopping center, padaria da esquina, no posto de gasolina, só se vê a trisoitão. O vagabundo anda na rua sem temor, e quem é trabalhador fica em casa na prisão. O vagabundo anda na rua sem temor, e quem é trabalhador fica em casa na prisão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. No nosso oceano só navega tubarão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. Pra onde eu me viro tem nego metendo a mão. Na nossa terra a vergonha se escondeu, a propina floresceu, invadiu toda a nação. Na liberação do corpo de quem morreu, no exame que venceu, na gorjeta do irmão. Pra onde eu vou tem sempre um quero meu, o país se transformou num imenso arrastão. Pra onde eu vou tem sempre um quero meu, o país se transformou num imenso arrastão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. No nosso oceano só navega tubarão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. Pra onde eu me viro tem nego metendo a mão. Antigamente o ladrão era fichinha, só roubava galinha, carteira na condução. Mas hoje em dia a coisa desonerou, tem até muito doutor exercendo a profissão. Estão dizendo e eu não sei se é lero lero, mas a lá o bebe quinelo tá perdendo pra varão. Estão dizendo e eu não sei se é lero lero, mas a lá o bebe quinelo tá perdendo pra varão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. No nosso oceano só navega tubarão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. Pra onde eu me viro tem nego metendo a mão. Infelizmente a roubalheira é geral, tem dólar na cueca, dança da corrupção. Tem mensalão e paraíso fiscal, pra onde a grana suja viaja de avião. Atualmente a gatunagem tá demais, até na Petrobras tá jorrando de borbotão. Atualmente a gatunagem tá demais, até na Petrobras tá jorrando de borbotão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. No nosso oceano só navega tubarão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. Pra onde eu me viro tem nego metendo a mão. Caju e Castanha, só tem ladrão. Pra minha conterrânea do Coró, a Glória Reis, ela mora em Uberlândia, mas nasceu no Coró e chega pra fazer parte do nosso Facebook. Glória, um abração pra você, seja muito bem-vinda. Música nova de Paulo e Paulino, Eu Me Sinto Bem. Apaixonado por você, me vem em pensamentos ao amanhecer. Toda beleza em seu olhar, seu jeito meigo de me amar. E quando está frio me faz lembrar, nos teus braços me aquecendo, me fazendo com que eu sinta o homem mais feliz do mundo. Isso é real pra mim. No meu corpo repousando no teu colo, que absorve o sofrimento que adquiro quando estou longe de você. A sua voz suave se tornando melodia em meu ouvido, sussurrando bem baixinho enquanto estou dormindo. A felicidade dobra quando acordo, vejo que estou deitado do seu lado. Eu me sinto bem. Estou apaixonado por você, e vem em pensamentos ao amanhecer. Toda beleza em seu olhar, seu jeito meigo de me amar. E quando está frio me faz lembrar. Seus braços me aquecendo, me fazendo com que eu sinta o homem mais feliz do mundo. Isso é real pra mim. O meu corpo repousando no teu colo, que absorve o sofrimento que adquiro quando estou longe de você. A sua voz suave se tornando melodia em meu ouvido, sussurrando bem baixinho enquanto estou dormindo. A felicidade dobra quando acordo e vejo que eu estou deitado do seu lado. Eu me sinto bem. Apaixonado por você, de De Paulo e Paulino, eu me sinto bem pro José Márcio Rabelo, meu conterrâneo do Coró, que mora aqui em Brasília, o marido da Iraci, e agora meu amigo do Facebook. Zé Márcio, abração pra você, seja muito bem-vindo. César Menotti e Fabiano Tomal. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez, até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez, até aprender. Tô mal, só vendo esse povo se pegando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, eu vou sofrer mais uma vez, até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Cantor, por aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez, até aprender. Tô mal. César Menotti e Fabiano, tô mal pra Andressa Paulém do Gama. É engraçado, né? Eu não conheço uma Andressa feia. Se tem, eu não tive, não conheci. Toda Andressa que eu conheço é bonita, e essa aqui não é diferente, né? Andressa, grande beijo para você, seja muito, mas muito bem-vinda. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, eu sei que você faz de tudo para economizar, mas tem um detalhezinho que você ainda não atentou. Sabe essas lâmpadas que tem na sua casa? Aquelas que no passado eram lâmpadas boas, você substituiu, tinha aquelas lâmpadas de filamento que gastava demais. Hoje é até proibido fabricar aquelas lâmpadas no Brasil. Mas você trocou todas pelas lâmpadas que você tem hoje na sua casa, as lâmpadas fluorescentes, essas lâmpadas frias, né? Só que a tecnologia avançou e hoje essas que eram econômicas não são mais. Hoje as lâmpadas econômicas são as lâmpadas da Wellmax Brasil. Por que da Wellmax, Cleito? Não, você pode comprar o que você quiser, mas a Wellmax foi a única que teve, já até agora, o selo do Inmetro. Isso significa que o que a gente anuncia é verdade, né? E se você der algum problema, queimar a lâmpada, você tem 5 anos de garantia, troca na hora, sem burocracia, viu? As lâmpadas da Wellmax clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Mas como é que eu vou comprar, Cleiton? Procurei aqui na loja da minha cidade, não tem ainda não. A fábrica é nova aqui no Brasil, mas você vai poder comprar pelo site de vendas do Cleiton Aguiar. Até o fim do mês eu vou divulgar, você vai entrar no site, com seu cartão de crédito você compra quantas lâmpadas você quiser e vai ter o conforto de receber na sua casa. Lâmpadas LED para você usar aquilo que tem de melhor, o Elmax Brasil. Aniversariando hoje, o meu amigo, grande sanfoneiro, grande cantor Rafael Dias, meu colega da Criativa FM lá de Palmas, o Adailton Oliveira, Ian Aguiar, Tiago José, Mari Silva, Luciana Ávila, Eric Valas, Denis Maldonado Custódio, a minha querida amiga Ludmila Castro, filha da comadre Márcia e do compadre Goiani, que também curtem o nosso programa lá em Palmas pela Criativa FM, o Hélio Júnior de Albuquerque, a sanfoneira gaúcha Maria Celoí, o Antônio Filho, Mônica Ferreira, o Dejaci, do Trio Bailão de Minas, Fabiano Borges da Silva, Oliveira Júnior, Mônica Abreu, Fernandes Veloso, Isla Souza, Joilma Caire Santana, Janaína Machado, Davi Monteiro e a minha querida amiga, grande artista da minha terra, a Marinha Santa Rosa. Para todos vocês e para você que eu não estou sabendo, mas que está de aniversário hoje, recebam os meus votos de muita paz, muita luz, muita saúde. E eu vou trazer aqui uma oração do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, na página 57. Lembre-se, Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Se você está triste porque perdeu o seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você se decepcionou com alguma coisa, lembre-se daquele cujo nascimento já foi uma decepção. Se você está cansado do trabalho, lembre-se daquele que, angustiado, perdeu o seu emprego. Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daquele que morre faminto sem um pedaço de pão. Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se daquele que vive num pesadelo constante. Se você anda aborrecido, lembre-se daquele que espera um sorriso seu. Se você teve um amor para perder, um trabalho para se cansar, um sonho desfeito, uma tristeza para sentir, uma comida para reclamar, lembre-se de agradecer a Deus, porque existem muitos, muitos que dariam tudo para ficar no seu lugar. Amém. É verdade, a gente tem a mania de reclamar, a gente não olha em volta, não. Você olhando em volta, você vai ver que tem gente muito pior do que você. Para de reclamar, rapaz, mete o joelho no chão e agradece a Deus, né? Christian Ralph, ainda bem que essa dupla está de volta, né? Uma das mais perfeitas duplas da história da música sertaneja. Os irmãos Christian Ralph, Esse Amor Que Me Mata. Do seu coração. te esqueça. Mas você vive na minha cabeça. Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal, alguma notícia, um cartão postal, pra ver se eu engano a minha paixão. Dê um grito, quem sabe o vento me traga você. Em meu pensamento eu possa te ver e ouvir as batidas do seu coração. Quando o amor vai embora, a saudade devora. A solidão é demais quando é fora de hora. Quebra o silêncio e volta pra mim. Tô sentindo demais sua falta. Tira do meu coração esse amor que me mata. Tira do meu coração esse amor que me mata. Tira do meu coração esse amor que me mata. Christian Ralph, esse amor que me mata, para Meirinha Costa, minha amiga. Ela é de Patos de Minas, mas mora aqui em Brasília, e ela é policial civil e chega para fazer parte do nosso Facebook. Meirinha, beijão para você, seja muito bem-vinda. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Do Esperança, a lua é testemunha. Nos despedimos, morrendo de dor. As estrelas, o céu e a lua, mas que sorte infeliz e cruel. Estou casada, seguir-te não posso, porque assim exige a lei. Quero ser sincera ao meu esposo, mas em silêncio por ti chorarei. Ao estar nos braços de outro, meu remorso a ti apertar. Só chorou-se de morte dormindo. Relembrando Goiá, o Du Esperança, isso é uma música, é uma versão do Goiá, né? A Lua é Testemunha, para minha conterrânea Denise Maria Alves. Ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Denise, seja muito bem-vinda, um abração para você, viu? A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais do que ninguém. Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que os outros. Eu só acredito que o cara é melhor do que os outros se ele peidar sem feder e se ele morrer 3 dias depois não tiver fedendo. Aí eu vou dizendo, esse cara é porreta, esse é porreta, né? No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Carreiro e Capataz. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Se você não tolera o Faustão, se você não dá conta do Faustão, eu não dou conta do Faustão. Aí você pode assistir o programa do Cleitão, agora às 19 horas e 30 minutos. Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir, tem mais de 200 cidades do Brasil que tem o sinal local da Rede Brasil de Televisão, né? Mas você pode me assistir também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, agora todo domingo às 19 horas e 30 minutos, também conhecido como 7:30 da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Carreira e Capataz, com a participação de Marcos e Belucci, sábado à noite. E aí, o que é que vai fazer no sábado à noite? Se não aparecer nada melhor, se não for sair, vou estar aqui de bobeira em casa. Me fala que eu passo aí. Se o tempo tiver frio a gente se abraça, se der sono a gente joga o colchão na sala. Hoje é nossa festa, ninguém vai entrar, só convidei o amor não vai faltar. Prefiro o sábado à noite em sua companhia do que uma balada com gente vazia. Mil vezes eu prefiro estar com você, e se quer saber, prefiro o sábado à noite em sua companhia do que uma balada com gente vazia. Só de imaginar o instante eu arrepio, e ficar com você mil vezes eu prefiro. Marcos e Belucci. E aí, o que é que vai fazer no sábado à noite? Se não aparecer nada melhor, se não for sair, vou estar aqui de bobeira em casa. Me fala que eu passo aí. Se o tempo tiver frio a gente se abraça, se der sono a gente joga o colchão na sala. Hoje a nossa festa ninguém vai entrar, só convidei o amor não vai faltar. Prefiro o sábado à noite em sua companhia do que uma balada com gente vazia. Mil vezes eu prefiro estar com você, e se quer saber, prefiro o sábado à noite em sua companhia do que uma balada com gente vazia. Só de imaginar um instante eu arrepio, e fica com você. Prefiro o sábado à noite em sua companhia do que uma balada com gente vazia. Mil vezes eu prefiro estar com você. Prefiro o sábado à noite em sua companhia do que uma balada com gente vazia. Só de imaginar um instante eu arrepio, e fica com você mil vezes eu prefiro. Thank you. discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Carreira e Capataz e Marcos e Belucci, sábado à noite. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com, mas você pode usar os meus perfis de Facebook, Twitter, WhatsApp, tudo que você tiver, pode pedir que a gente atende, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do Cabelinho Arrepiado, vou trazer um grande professor, um grande seresteiro. Essa gravação é de 1963. Ei, rapaz, 52 anos atrás. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Francisco Petrônio, o amor mais puro. No mundo, mãe, é o amor mais puro e mais profundo. Oh, minha santa mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar, aqui vim para dizer-te que sempre, sempre hei de te amar. Mãe, pensar que um dia poderás faltar-me. Mãe, pensando nisso, vivo a lamentar-me. Por isso, nas minhas preces, tenho pedido ao Criador que nunca, nunca me falte o teu carinho, o teu amor. Pensar que um dia poderás faltar-me. Mãe, pensando nisso, vivo a lamentar-me. Por isso, nas minhas preces, tenho pedido ao Criador que nunca, nunca me falte o teu carinho, o teu amor. A Faculdade da Música apresentou o mestre Francisco Petrônio, o amor mais puro, para minha conterrânea Driele Honorato. Ela mora em Uberlândia e chega para fazer parte do nosso Facebook. Conterrânea, Driele, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Mostrei um sucesso do passado, vou trazer uma das mais importantes, uma das mais talentosas. Se fosse fazer um top 10 das melhores duplas de todos os tempos, com certeza esses estariam juntos. Durval e Davi, com a participação de João Bosco e Vinícius, Mania de Querer. Segura na palminha da mão, moçada! Ei! Precisamos definir o que vai ser de nós. Se encontramos um no outro tantos erros, não tem como fugir, não tem acerto. Se até mesmo estando juntos, estamos sós. Eu preciso encontrar uma saída, uma nova direção pra minha vida. Já não faço parte mais dos seus desejos. Já não sei qual o sabor que tem seus beijos. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim esta mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Apesar de tudo vou sentir sua falta. Afinal são tantos anos e eu me acostumei. Solidão chega doendo, mas não passa. Você vai se acostumar sem mim, eu sei. O final de cada história é o começo. E recomeçar melhor depende só de nós. Precisamos revirar tudo no avesso. E o avesso é o lado certo de nós dois. Preciso arrancar de mim essa mania de querer você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. Preciso arrancar de mim você. Se tudo está chegando ao fim, não tem mais nada a ver. E com essa música bonita do Durval e do Davi, com a participação de João Bosco e Vinícius, Mania de Querer, acabou-se o que era doce, chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.